Rio Whisky, Juliette Romeu, na saída do parque 3, pronto para ingressar no parque 5. Autorizado até 1-1, Romeu. Mantendo escuta constante, aporte ao término. Web 9625 no solo, zona 1, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, observando o reboque da companhia até o portão 1-1. Quando com a segurança, ingressa na Juliette, portão 03, Web 9625. Alfa Juliette pro 3, Alfa Juliette pro 3. Web 9625, visual Alfa aeronave sendo rebocada. Whisky Juliette, Quebec, prossiga. Autorização seu, reboque do pátio 3 ao pátio 1, gate 10. Centro Quebec, até o portão 10, o senhor tem autorizado até a saída do pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette, Quebec. Ciente, para ingressar o pátio. Juliette Quebec, é autorizado até o portão 1-0, mantendo escuta constante, reporte ao término, isso que Juliette Quebec. Quebec, sim. Grave. Juliette 1, informando o teste do reboque de parte 3 para parte de posição 4. Copiado, Romeu. Obrigado, bom dia. Juliette, que é 10, finalizando. É bom. Parte 10. grato a você. Ok, Quebec, obrigado, bom dia. Torres Salvador, boa noite. Voo no 271 no portão 5. A escuta para autorização a Recife. Juno, bom dia, escute informação do Ortiz. Recife, eu tenho 390 aprovado, pronto cópia, senhor. Gente, eco, pronto cópia, vai ser. Ah, informação Foxtrot, senhor, me perdoe, eu tenho o 271 autorizado para Sierra Brava, o meu Foxtrot, nível de voo 390, via Provisque 58. Decola da pistão do zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle opera em 119 decimal 35. Transponder 5047, voo no 271. Copiado, apresentação Recife 390, via Upperwisk 58, decolando no zero, curva esquerda no prefeito da Puca, Caju. 1935, controle 5047 no transponder, voo no 271. Correto, no 271, portão 5, chame o posicionamento, senhor. Camarada, 271. igual no 271, eu puxo até que acionamento. 271 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi, 271.